ouço tiros daqui, mas o mano se foi. A casa caiu, caguetagem, não teve boi. Mas um outro aliado na delegacia se abriu igual uma piranha, e aí só alegria. É a tal lei de ladrão, capítulo proteção. Se eu tô bem, tô vivo, descanso em paz, humano no caixão. É o lado irônico do crime, sem a menor graça. Seu aliado de quadrilha é o mesmo que te enterra. É a mão que segura a sua alça, sem aplauso, salva de tiros. É só mais um episódio do suicídio coletivo. É só mais um finado, mais um defunto, mais um enterro, ninguém de preto, ninguém de luto. É triste sim, mas na verdade o que mais me deixa atacado é saber que não importa o quanto haja finados, manos enterrados, nosso veneno é ignorado. Aqui não tem enterro, não tem craque, polícia, PT engatilhada. Aqui não existe inferno, é tudo paz, só alegria. Quebrada da playboyzada que nada. Eu tô falando da Muniz de Souza, do Glicério, do Ipiranga, Cambuci, se liga, é cemitério. Não precisa de favela, barraco pra ser quebrada de ladrão. Periferia, interior, centro, vacilou, bum, é caixão. São Paulo de ponta a ponta, é um defunto esperando o seu enterro. Em nome do pai, zona norte, em nome do filho, zona sul, do Espírito Santo, leste, zona oeste, amém, meus sentimentos. Nossa quebrada segue a regra, o Lucifer decide o nosso fim. Aqui é rota, enterro, influência ruim. Muniz de Souza de luto, PTI 38. Salve o mano Ney, e o Nicolau assassinado ali no posto. Salve o mano DG, meu velho mano DG. Bons tempos Maranjaí, a quebrada em peso até hoje lamenta o seu fim. Salve o mano Tony, morto numa parada. Salve todos manos assassinados de todas quebradas, facção central. E aos que se foram nós sentimos muito, mano Eduardo, Eric 12, Dum Dum, nós estamos de luto. Seu enterro não vai ter ninguém de luto. Os que se foram, nós estamos de luto. É só mais um outro caixão, só mais um defunto. Aos manos que se foram, o cadáver como lixo no necrotério. Sem flores nem lágrimas no cemitério. Os que se foram, estamos de luto. Como lixo no necrotério, sem flores nem lágrimas no cemitério.